nosso amor não foi à primeira vista. Também não foi quando eu te vi pela primeira vez. Aos poucos foi brotando o sentimento assim, e que nasceu em nossos corações. Nossas vidas não deu pra conter.